casa da Juventude Pokémon, da Juventude Pokémon, do Pokémon, sua casa, trabalho música. Todos os dias, das 10 às 12 horas, de segunda a sábado, é rodada aqui, na Passarela Colorida da Cultura.